Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição da Leitura em Dia. Para hoje temos uma obra do domínio do policial. Chama-se Osso a Osso. É da autoria de Carol O'Connell. É uma edição da Don Quixote. Esta autora, Carol O'Connell, tinha anteriormente editado uma obra em Portugal que era As Filhas de Judas, uma edição da Gótica. Essa primeira obra assentava toda basicamente no estereótipo, ou pelo menos na mecânica do romance policial. Quem, como, onde, porquê, só que tinha um contorno, uma característica muito importante que era baseada mais ou menos neste seguinte pressuposto. Este Judas do primeiro romance de Carol O'Connell incide na capacidade que as filhas terão, ou quase na obrigatoriedade que as filhas deste protagonista irão ter para resgatar e limpar o nome do pai, que é, vamos lá, o bode expiatório de uma pequena comunidade californiana. Aqui neste romance também é na Califórnia, Coventry, uma pequena cidade onde tudo muito pacato e também muito sossegado libertam as psicopatias e muitos traumas que estão latentes em pequenas comunidades. Que estão latentes normalmente na vida de todos os dias. Aqui há dois irmãos, Oren Hobbs e Joss Hobbs, jovens, um com 17 e outro com 15 anos, vão passear pela floresta que circunda a pequena cidade. Oren Hobbs regressa, mas Joss pura e simplesmente desaparece. Passados anos, osso a osso, todos os dias um osso é entregue na casa de Oren Hobbs. Quem foi, de quem é, a pertença, o enigma mantém-se. O que é que Carol O'Connell pretende com isto? Pretende com isto mostrar psicopatias, personagens densas, sempre em permanente conflito umas com as outras, enigmas poderosos ao ponto de alguns destes personagens centrais desta narrativa, como são o caso do polícia William Shawn, servem de exemplo para resgatar toda uma comunidade de uma culpa que, ao fim e ao resto, sendo de todos, acaba por levar à perdição de um só dos protagonistas deste romance. Osso a Osso é para nós, de facto, um dos grandes romances editados em Portugal em 2010, uma edição das publicações Don Quixote. Uma grande leitura. Então a nossa sugestão para a leitura em dia desta quinta-feira, Osso a Osso, de Carol O'Connell, uma edição da Don Quixote. Rock, melhor música, anos 80, anos 90, deixe-se nostalgia. Já não precisa das suas velhas cassetes para ouvir a melhor música de rock. Nós temos um programa a pensar exclusivamente em si. Basta ligar-se à Antena Web e deixar-se ficar na companhia de José Manuel Rasteiro, a curtir o melhor rock que já uma vez foi feito. JMR, terças, 5 da manhã, no Canal 1. Entretenimento, consolas, videojogos, indústria, palavra-chave de joystick, o espaço radiofónico dedicado ao mundo dos videojogos e a tudo o que ele envolve. Joystick, um programa de produção externa às segundas-feiras, das 5 às 6 da manhã, no Canal 1. Para uns, isto é barulho. Para outros, isto é arte. Isto é arte. Na Antena Web, é Néctar Sonoro. Sextas, 5:30 da manhã, no Canal 1. Nos dias de hoje, viver com otimismo é uma tarefa muito mais difícil do que em outros tempos. As barreiras que atentam contra a nossa forma positiva de ver a vida superam muitas vezes o nosso próprio ânimo. No Canal 1 tentamos dar-lhe uma ajuda para que mantenha esse mesmo otimismo. Vivendo com otimismo. As palavras sábias do escritor brasileiro Lorival Lopes e também da psicóloga brasileira Edith Petioni. Juntos, durante 15 minutos diários, deixam-lhe motivos suficientes para olhar para a vida com um outro sorriso. Vivendo com otimismo. segunda à sexta-feira, das 20h15 às 20h30, com o escritor Lorival Lopes e a psicóloga Edith Tachioni, no Canal 1. Agora já tem companhia ao domingo à tarde na Antena Web. Carlos Bonaparte traz-lhe domingo à tarde. O que é que você vai fazer domingo à tarde? Começou em janeiro de 2010 e só acabou um ano depois. Domingo à tarde foi, durante muitos meses, principal atrativo da Rádio Antena Web neste dia. Aqui recordamos este programa às 18 horas. Domingo à tarde, domingos, às 6 da tarde, na Antena Web Momento. Lançada a nova música de trabalho da dupla Maria Cecília e Rodolfo, Todos os Dias. Depois de flertar com o indie em Espalha Amor, o casal volta ao batidão romântico. Estilo marcante na carreira dos sertanejos. Todos os Dias é uma música que retrata bem o nosso estilo, aquilo que gostamos de cantar e que para nós é uma verdade, diz Maria Cecília. O clipe foi gravado no tradicional estúdio Mosh em São Paulo. Tanto a produção da música como do vídeo ficou a cargo de Boa Jones Carvalho. Fora da mídia, Adriane Galisteu anda desesperada por holofotes. A vítima da vez usada por ela para aparecer foi Valesca Popozuda, convidada para o aniversário do filho da apresentadora. Ela sempre pega pessoas que estão em alta para aparecer junto. Com a funkeira, Adri conseguiu emplacar fotos da festinha em tudo quanto é lugar. Ano passado, ela convidou Anitta e deu sorte. E na época, a cantora está saindo com Eduardo Sterblitch, do Pânico. Só para contrariar, começa a trabalhar mais um single do DVD comemorativo SPC 25 anos. A canção se chama Me Perdoa e já está tocando nas paradas de todo o país. O single também está disponível para download na loja virtual do iTunes. Em breve, o grupo de Alexandre Pires deve disponibilizar o streaming para a canção ser ouvida de forma gratuita na internet. No mundo da fama, da fama. Não basta ser um Beatle, tem que ter uma montanha com seu nome também. É isso mesmo, Paul McCartney acaba de ser homenageado com um presente inusitado do governador do estado de Minnesota, nos Estados Unidos. O cantor realizou um show na cidade de Missoula em comemoração à primeira apresentação de Paul McCartney no estado após 10 anos. O governador deu o nome do ex-Beatle a uma montanha da região. No mundo da fama. Foi lançada nesta semana o vídeo da nova música de trabalho da dupla Chitãozinho e Chororó, Hipótese. Além de cumprir o papel de apresentar a letra ao público, o vídeo ainda mostra os sertanejos e seus músicos interpretando a canção. Na guitarra está Fernando Zó, conhecido do grande público por fazer dupla com Sorocaba. Programas, que eu sou barulhada! E aqueles cabelos? Estás preparado? Então vem daí! GSL, Geração Sem Limites, às quartas das 6h30 às 7 da tarde no Canal 1. Neste momento está a cair o céu em Vila Nova de Gaia, como aliás é perceptível, e assim ainda mais perceptível. Eu volto a dizer, dependendo do como, não é? Do tipo de fome. Pode ser fome de comida, como fome de outra coisa. Então é esse, ainda sou muito verde, ainda sou muito não faz as coisas. Os fizeram um unplug muito bom, por acaso. Uhum. Gostei do unplug deles. E esta música ficou muito bem no unplug. 13 em ponto, aos domingos, às 3 da tarde, com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte no Canal 1. Às quintas-feiras, pelas 9 da noite, temos algo espetacular para si. Músicas, todas gravadas ao vivo durante 30 minutos, com a locutora Adriana Pequeno. Espetacular! É o espetáculo no ar, às quintas-feiras, 9 da noite, no Canal 1. Habitualmente, os especiais de informação servem para dar mais notícias, mas este não. Tudo seja estrelas para a nossa querida Rádio Antena Web. Querido Vias, um forte abraço a todos os ouvintes da Antena Web. Canal 1. Canal 2. Antena BS. Antena Live. Antena Web, momento. Nós somos Antena Web. Bem-vindos ao Minuto Saúde. Se tem um familiar, um amigo ou conhecido que sofra de epilepsia, quando estiver um ataque, que se pode manifestar por tremores generalizados e perda de consciência, coloque-o em posição confortável para que não se magoe. Tente a abertura da boca com o auxílio de uma colher e contacte de imediato o 112. Se você sofre de epilepsia, não se esqueça de andar com essa informação num cartão junto dos seus documentos ou numa placa identificativa colocada numa pulseira ou colar. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaude. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Áries. Vamos lá, Ariana. Passeios culturais estão favorecidos, especialmente se você estiver na companhia dos seus familiares e também de pessoas queridas, viu, Áries? No campo sentimental, não desgrude da sua paixão hoje, ok? Hoje a sua cor é verde. Touro. Pois é, Touro, pense em seu bem-estar e aceite convites que recebe para programas inusitados. No romance, Touro, converse com a pessoa amada e não deixe que boatos interfiram em sua união, ok? Hoje a sua cor é cinza. Gêmeos. Minha irmãzinha astral, tire este dia para descansar e curtir passeios divertidos em boa companhia. Na união, invista no clima de intimidade e cumplicidade e ainda fortaleça o relacionamento, geminiana. Hoje a sua cor é marrom.

às sextas-feiras, às 20h50, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Capricórnio. Oi, Capricórnio, aproveite este dia para sair e participar de eventos nos quais possa divulgar os seus talentos. No setor afetivo, não tenha receio de demonstrar os seus sentimentos não, viu, Capricórnio? Hoje a sua cor é vinho. Aquário. Olá, Aquário, procure dar mais atenção aos seus parentes neste dia. Nos assuntos do coração, um mimo ou uma surpresa deve reacender a chama da paixão. Então, aquariana, aproveite o momento, certo? Hoje a sua cor é creme. Peixes. Oi, peixes. Cuidado ao fazer críticas às pessoas do seu convívio, porque elas não fizeram exatamente o que você queria. Agora o campo sentimental conta com boas vibrações, viu, peixes? Hoje a sua cor é vermelho. Você ouviu Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Em 1920 foi uma década histórica. Uns recuperavam no pós-guerra, outros cresciam a olhos vistos a cada dia. Vivências que se refletiram na música e que abordamos em Os Loucos Anos 20, sextas-feiras, às 21h15, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Frei Gilvander Moreira. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Palavras de Fé, reflexão sobre a vida a partir da Bíblia. Após uma longa marcha da Galiléia a Jerusalém, Jesus e o seu movimento estão às portas da capital da Palestina, Jerusalém. De forma clandestina, não confessando os verdadeiros motivos, Jesus e o seu grupo entram em Jerusalém, narra o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículos de 29 a 40. De alguma forma deve ter acontecido essa entrada de Jesus na capital Jerusalém. Em tom midrástico, torna presente e viva uma profecia do passado, ainda que provavelmente não tenha acontecido tal qual narrado pelo Evangelho. Dois discípulos recebem a tarefa de viabilizar a entrada na capital, de forma humilde, mas firme e corajosa. Deviam arrumar um jumentinho, meio de transporte dos pobres, mas deviam fazer isso disfarçadamente, de forma clandestina. O texto repete o seguinte: se alguém lhes perguntar, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Digam somente, porque o Senhor precisa dele. A repetição indica a necessidade de se fazer a preparação da entrada na capital de forma clandestina, sutil, sem alarde. Se dissessem a verdade, a entrada em Jerusalém seria proibida pelas forças de repressão. Com os próprios mantos, prepararam o jumentinho para Jesus montar. Foi com pouco de cada um que a entrada em Jerusalém foi realizada. A alegria era grande no coração dos discípulos e discípulas. Bendito que vem como rei. Viu em Jesus outro modelo de exercer o poder, não mais como dominação, mas como gerenciamento do bem comum. Ao ouvir o anúncio dos discípulos, um novo jeito de exercer o poder, certo tipo de fariseu se incomoda e tenta sufocar aquele evangelho. Hipocritamente chamam Jesus de mestre, mas querem domesticá-lo, domá-lo. Manda que teus discípulos se calem. Impunham os que se julgavam salvos e os mais religiosos. Manda. Dentro do paradigma mandar obedecer, eles são os que mandam. Não sabem dialogar, mas só impor, que se calem, gritam. Quem anuncia a paz como fruto da justiça testemunha fraternidade e luta por justiça. O que incomoda o status quo opressor. Mas Jesus, em alto e bom som, com a autoridade de quem vive o que ensina, profetiza. Se meus discípulos e profetas se calarem, as pedras gritarão. Esse alerta do Galileu virou refrão de música das comunidades eclesiais de base. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem uns poucos caminhos, mil trilhas nascerão. O poder tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou para construir. Que nos abençoe o Deus que é infinito amor, o Deus da vida. Se você quiser, visite o blog de Frei Gilvander na internet, www.freigilvander.blogspot.com.br. Fique com nosso abraço terno e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira.